Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 1327-A de 2012, do deputado Xandrinho do PV, que altera a lei 6.169 de 2011, que dispõe sobre a implantação dos Centros de Reabilitação Integral para Deficientes Mentais e Autistas. O texto, que na nova redação ganhou caráter autorizativo, propõe alterar o artigo 5 da lei, passando a incluir Itaboraí e Itaguaí na lista de municípios contemplados com os centros. A importância é fundamental, porque um autista que quer um tratamento médico especializado hoje não tem. Então, essa lei, ela é a 6169, é para criar os centros. E a ampliação é porque, geograficamente, com os 10 centros, aí sim eu acredito que nós tenhamos atendido a todo o estado do Rio de Janeiro. A lei citada diz que as unidades deverão dispor de instalações físicas, equipamentos, recursos humanos, formação e capacitação na área de reabilitação para o atendimento a crianças e adolescentes com deficiência mental e autismo, que requeiram cuidados de reabilitação, tratamento, prevenção de deficiências secundárias e tratamento e orientação familiar consoantes com os atendimentos médicos. Reportagem Ronaldo Ribeiro.